positivo, mais 2.000 graus pela ponte. Informe ao mesmo para se manter em condições visuais. Prosseguindo na linha da proa do farol de Itapuã e reportar para o controle no Través de Pituaçu. Caso contato negativo em Pituaçu, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Autoridade, chama para o táxi. Nível 340 via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5552, coteja. 410, saída da El. 400, da El, 9083. Aguarde, será o próximo no setor 3179. Zero, desça nível 050, chegada à área. Juliette, o meu visual com local de pouso, lua frequência com pouso. Xuxanã 6225, está com autonomia de 4 horas e 4 minutos. O nosso alternado é Goiânia, POB 101. Confirma o POB? 101, senhor. 101 a bordo, altímetro 1096, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre Fono, decimal 95, Tomvolk. Afirmativo, Índia Alfa, ponto de espera 110, chama Torre 10295, Xuxanã 6225. Boa tarde, muito obrigado, professor. 3179, coordenação com a equipe de solo, após saída do Chanel na retaguarda, autorizado o inspecionamento, chama para o táxi. Xuxanã 6225, autorizado, ele ainda falar pista 1-0, vento 1-40, grau 0 menos. Pulo 9083, chama o centro Recife, frequência 251, secundário 3325. Chico Mike Eco Delta, em condições visuais, reporta o través de pitoso. Lulo, bom dia. Descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, chegada bom. Siga. Gente, decola via Corredor Sul, via Corredor Sul do Romero Cabral. Autorizado até o destino, fono mil pés, corredor axé, decola da. Do, decola presente ou dá 1-0, confirme? Presente, decola da presente pro do litoral, controle 19-35, aciona 5537, coteja. Autorizado 2000, ajuste 1-0 no meia, resposta estabilizada na final do procedimento Electric Tray, 1-1-60. 2000, 1-0, 1-6, repartibilizado, dono bem-vindo. Corrigindo 510, o Romero Cabravo, altímetro 1-0 no meia, para decolagem chame torre 1-8-95, bom voo. Chame 6225, contato radar, sobe a nível de voo 320 na saída Arco. 320 na saída Arco, por Chame 6225, bom dia. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-9-35, aciona 5565, coteja. Recife, nível autorizado, até Recife, na saída Puca, transição Aracaju, é Peruísque 58, 119-35, ao controle, 565, transponder, Ocean 6312. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Pode chamar, obrigado. Para ataque está 3179, 1219 a bordo, 4 horas e 10, alternando o galeão. 2119 a bordo, altímetro no 0 no meio, ataque via Índia Alfa, no ponto espera Toei 1-9-5, bom voo. 1-0-6-3-8-95 no ponto espera da 1-0, obrigado. Chanel 6225 solicita, vai informar assim, de visível à direita para evitar combações, o que, senhor? 6225 livre. Destino em condições visuais, Mike Eco Delta. Delta 3179, se aproximando do ponto cardal no zero, pronto para decolagem. Então 3179, cruzado alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, 069. Autorizado alinhar e decolar da 10, tá 3179. É 225 após o Elefa direto. Elefa direto, muito obrigado. 6225. 3190. Ventando 30 graus, 069, reporte para o solo. Já estamos, Zulu. Acabar fora do céu. Já estamos, Zulu. Táxi até a interseção da Patá, reporte para cruzamento. Vai acabar fora do céu, senhor. Fora do solo aos 5-0, aguarde para três peças de comunicação. Tá, boa. Michael Cruz, dá um reporte e falou para o plano. Entra em Salvador, 940 graus, 059. O Michael Cruz, eu informo o tráfego R44. Para apoio do farol, mantendo 300 pés. Vai em subida para 050 pés. Frequência 201, bom voo. Confirma. Vou para abrir o pés aqui. Sente. Todo mesmo, ó. Voo 1160, completa final, cheque o trem de pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. lá de Itapuã. Sente. Romeu Oscar Bravo, tráfego, passando 700 pés para 1010 na vertical do farol de Itapuã. Circo Oscar. Turizado, Gilete Tanzulu, após Quebec, Mike Lima e Lima Chamissolo. Mike Eco Delta Visual com tráfego da Gol passando o externo no momento, aproximando para o zero. Send to level 060, I'm arrival. Na 3179, decolar 252, controle 11935. 1935, bom dia. Bom dia, Gol, 960, final da 90, baixou e travou. Controle, muito bom dia, tá 3179. Bom dia, 3179, contato radar sobre o nível 320 na saída da EL. 320 na saída da EL, 3179. Controle, achando a 639, pode voar com o Bro de Duna? Pode, deixa pra 2000, ajuste no 0 no 6. 2016, voando Duna, 63 ou não? O Gol Nacional. Tá autorizado o cruzamento da final, a retaguarda do tráfego do Gol. Reposte na final da 197, Mike Eclipse. Romeu Oscar Bravo, chame controle 119.35. Romeu Oscar Bravo, condições visuais corrido Axé, confirme o destino. Uno 220, sente para Santo Antônio Romeu Oscar Bravo, reporta outra vez, correção, reporta para o bar. Puxa, né, 6225, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288-1260, senhor, bom dia, obrigado. Altímetro 1-0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-8-5, bom voo. Obrigado. Observe o azul saindo no táxi, táxi via pátio, reporte no, ao término no pátio 3, o Jetão Zulu. Já listou aqui a altitude? O cara bem que está no braço, mas é... próximo a 1500. Gente, obrigado. Seu pouso 55, chame só 1219, obrigado. Bom dia. Fala, bom dia, meu nome é 0, livrão. Bom dia, 1960, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, 1960. Geral 97, baixar travado, papapá, Mike Delta. Mike Delta avistado, livre, reporte no solo. Autorizado, pouso 97, reportar solo, Delta. Guarde cópia direta, Resolu. Azul 4299, autorizado ali, aí decolar pistão na 0, vento no 30 graus, 049. Juliette, gol do número 0. Taxi via Juliette, portão meia dúzia. Meia dúzia, gol do número 0. Tá baixando 63 e 9, não? 63 e 9, estabilizado, completa final, cheque o trem de pouso e chama a torre 1895, bom pouso. 1895, tá daqui a pouco, 63 e 9. Tenente Romeu Cabravo, liga a frequência para a coordenação Bom Pouso em Santo Antônio. Torre Salvador, bom dia, Oxenã 63, zona da passagem externa, baixada travada. Estamos um autorizado Ilhéus, uma centena, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 0260, coteja. Mike Eco de Alto no solo 59, vai estacionar a frequência livre. Cotejamento correto, chama para acionamento. 50 após desvio, rua de Itap. Oxenã 63, 1, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0, 0-6-2-1. Leve pouso, Oxenã 63, 1. Azul 4299, decolado aos 1-2-0-0, chame controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, boa. Bom dia, Azul 4299, decolado Nadael, sua escuta, boa. Azul 4299, contato radar, sua para o nível 340, saída da Euleda. 340 da Euleda, o Azul 4299. Na de boa, Dael, está presente? 9000 feet, Juliette 1016, reduce speed 2209. Alright, pulling to 220 knots, descend to 3000 feet in 1016 for American 239. Pode voar da El, Azul 4299. Autorizado, direto da El, Azul 4299. Direto da El, grato, Azul 4299. 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5572, coteja. 340, decola 10, curva direita, La El. Dael Bridge, tanto 1935, 5072. Transponde 5572. 5572, corrigindo, obrigado. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama aí, obrigado. Treinamento 3111, no solo 02, vou livrar a direita, frequência 121, desse maior. Livre 219, 3111. Tá 3259, torre 11895. 23, tá 3259. Airplane 239, descendo 2000 feet, clear to LS final, post established. Clean to 2000 feet, clear ILS, port established on final, American. 3 horas, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 95, obrigado, até mais. Olá, Salvador, bom dia, Xerero 63 e 9. Bom dia, 63 e 9, táxi via Alfa, partente da Juliette. Alfa, apontará antes da Juliette, 63 e 9. Frequência da torre do hotel 1859. 2859. Da Salvador, está 3859. Está 3859, check-in. Livre pouso, pistão na 0, vento 030, 059. Livre pouso, baixada travada, está 3859. Autorizada a chegada BOF, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Antes da Juliette, ajuste 63 e 9. Taxi via Juliette, portão número 5. Portão 5, 63 e 9. American 239 established, localizer. America 239, contact tower, 118-95. 118-95, America 239, point. Yeah. The tower up with the American 239, Duna, inbound runway 10. America 239, report for American India, tower rockets. Azul 9978, espera 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 6, reporte estabilizado, azul 9978. 309, obrigado. Mike 239, the marker inbound, runway 10. Large America 239, clear to land, runway 10, wind 130 knots, correction, 130 degrees, 06 knots. Só número 3. Alfa Juliette 03, obrigado, da 3859. Sente, o Xané 6312, mantém o ponto de espera. Aeronave em aproximação para o Xané 0. 312 após o pouso 57 na final, ali mantém. Após o pouso 57 ali mantém, né? Azul 9978. Azul 9978, torre 1895. 1895. Aqui ó, tá 3666, tá na número 8 pra pushback da torre. Muito bom dia, continua, agora me chaleiro. Aguarda. Chama controle 11935. 1935-6312. Dois contatos radar, voltando 350, saída PUCA. 350 na PUCA, né? 312. TAM 3304, deixa para 2 no pés. Ajuste no 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, 3304. 221 no pronto para cópia. Autorizado conquista, nível 160, saída arbora após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5574, coteja. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Andes 644, descend 2000 feet, Canate 1016, clear to LS final box standard. 1015, direita 219. 219, obrigado. Estamos do voo autorizado, área de decolar, 140 graus, 62. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Para o táxi Delta 3663. Alterna Galeão, 4 horas e 10, autonomia 168, tá bom? 168 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 198, sinal 95, bom voo. Ah, Torre 295, obrigado e tenha um bom dia. Salvador, o 6312, alguma chance de voar Aracaju? Aguarde. MS 312 está presente, voo direto a Aracaju. Aracaju, obrigado. MS 312. Estabilizado, TAN 3304. TAN 3304, Torre 11895. 1895, bom dia. Decolado Zona 7, controle 11935. 1935. Obrigado, bom dia. Nema 312, chama Recife no 2685. 285, 6312, obrigado. Controle, bom dia, o Juliette Tango Lu decolou da 10, cruza 800. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, contato radar, sul para 100 na saída Coral. Uma centena na Coral. Follow me to gate 11, Abib 6, American 239. Bom dia. Azul 9978, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, grato. Airbus 320 na final? Afirmativo. Pode passar, tráfico ali mantém. Pode passar, diz o tráfego ali mantém. ataque. Direita 2-9. Direita 2-9, bom dia. Siga. Gente, não temos o seu plano, temos um plano do Kilo Romeo Oscar, confirme. Salvador, bom dia, eu tenho 3304. 3304, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 3304. 242 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18-95, bom voo. Meia meia três, decolado 2-2-3, controle 19-35. 19-35, bom dia. 5221, mantém a tá espera. Desça para o nível 050, direto e top. 5221, ali mantém. Radar, suba para o 340, saída da El Líder. 340 da El Líder, subindo. Sim, verifique a transição, estamos recebendo muito baixo. Um pouco melhor, aguarde, vamos trocar o equipamento aqui, aguarde. Próxima Juliette, 3304. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3304. Aqui o Quebec Serra, Quebec Serra na escuta. Gente, localizamos aqui a via uma CHG do Kilo Romeo Oscar para Kilo Quebec Serra, porém o destino foi colocado como Cairu. E o plano original era para Morro de São Paulo. Precisa da El pro TAN 3663. Vou direto Ledo, TAN 663. Leda, muito obrigado. E coordenar com o controle, aguarde. Salvador Tower, Alfa Brasileira, 644, good morning. Juro, Fofão, continua pronto, reporte ao Temarque. Alô, you report with the marker from the 0644. Check landing gear. Landing gear down on location. 644, clear to land runway 101 for the view 08 knots. Altimeter is 1016. Clear to land runway 10 from the Sierra 644, thank you. 5221, decolagem 2000, controle 11935. 1935. 221. Trip 5221, contato radar, sou para o nível de voo 160, cumprindo perfil e restrições de saída da árvore. Então, só se está mantendo 3 mil pés até o livro das restrições, Trip 5221. Sim, só manter 3 mil o 5221. Vai manter 3 mil. Terra, acione a portátil. Ser autorizado táxi, ingresso na 7, aporte alinhado e pronto. Salvador, tá 3663. Possibilidade de coordenar a bridge para evitar formações? Aguarde, estamos entrando em contato com o Recife. Obrigado. Três autorizado, adianto bridge. Muito obrigado. And 644 on the ground, that's 29 on right and contact ground of frequency 121.90. Paulo Salvador, bom dia, Xenia 63, nono, informação Kilo. Bom dia, 63, o nono, pronto para a cópia? Tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 119, sinal 35, aciona 5007, coteja. Autorizado Guarulhos, 360, via Perzulu 16, sai da El, Leda Bridge, espera curva direita, controle 1935, transponder 5007, sinal 63, nona. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama para... Faça o check no rádio. Latam 363, chama Recife 1251. Chama sim, 1250, obrigado. 1251. Ah, 1251, obrigado. De ar, você, Recife 221. Sente. Bom dia, 3859, prossiga. Por gentileza, qual seria a provável subida para Curitiba? Saída Arbor, transição Elefa. É, já temos o seu plano, copia? Copia. Autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21. Saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5573, coteja. Ok, autorizado Curitiba no 360, Upper Zulu 21, no Arbor, Elefa. Decolada 10 com curva direita, 1935 ao controle, 5573 ao transponder. Está na 3859, está na posição 3. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhar, obrigado. Thunder 644, taxi via Juliet, being gate 6, with the follow vehicle to gate 10. Confirma por quantos miligramas, tá? Final position, gate 10. Zero. Ciente, o trip 521 reporta no final do desvio. Vai reportar. Oceano 6250, informa um tráfego sua posição de 1 hora, posição 2 horas, 7 milhas no rumo oposto, o Alfa Tango 72 mantendo 3 mil pés. Quem é que está com tráfego aqui, César? Oceano 62? Trip 5221, informa um tráfego 1 hora, 5 milhas no rumo oposto, o Airbus 320 mantendo 050. Cheque, inicialmente 1.000 pés no circuito, decola da 10, curva esquerda, controle 119.35, aciona 0132, coteja. Oceano 6250, terça para 2.000 pés, ajuste no 0.6, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.016, vai reportar estabilizado, Oceano 6250. E o Quebec Serra? Seu colocando 7, está mantendo meu pé em Coelho do Axé, não se escuta. E o Quebec Serra, acendo o modo normal, transporte, não recebo, mas aí sem condições visuais do meu pé, reporta na Folha da Barra. Passa lá na Folha da Barra. Roger, 644, clear to leave the frequency. Voo 130, voo direto ITAP, desce para o 070. Confirma pro. Gente, Argentina, proa